saudade fez toque, toque na sua porta. Tu chora e nesse corre, corre. Ainda me liga, gagueja se tu pode, pode me ver agora. E aí que você quase explode com a minha vida. Cansado desse meio termo que tu me dava. Eu fui nesse meio tempo, desapeguei. Cê embolava o meio campo quando ligava. Mas eu peguei meu pé de meia e me mantei. Ninguém tem que ser mestre cuca pra se ligar. Que nessa montanha russa que é o nosso caso. Eu que sou cabeça dura de acreditar. Que nessa roleta russa virei o alvo. Mas isso é só um bate-papo, não bate boca. Cê deve tá de boca aberta com o que eu te falo. Por hoje é só bye bye. A queimar roupa, prefiro tá sem par. Que mal amado, eu te desejo tudo de bom. Que o melhor tu já perdeu. Agora quer mandar mensagem apaixonada. Não vou botar meu coração nessa roubada. Falava dessa água eu não beberei. Além de ter bebido ainda encheu a cara. Quem te viu, quem te vê, não acredita em você. Que despreza o sentimento, tá querendo se envolver. Meu bem, quem é você pra me dizer que sabe? Que tem a chave mestra da felicidade. Me diz como é que eu posso escutar alguém. Que quando me amou, amou pela metade. Por trás de toda mulher que já foi ferida, tem uma menina que só quer sonhar. Eu sei que a gente dormiu junto, mas nunca dividiu o sonho. Pra mim já deu. Te desejo tudo de bom. Que o melhor tu já perdeu.